Estado 75, claro, né? Agora atenção, transmitindo ao vivo dos satélites da minha mente. Black N, eu sei quando você mente, eu falo verdade mesmo quando eu minto. Então sai da minha frente, eu aperto o cinto. Eu tenho uma ligação de Deus. Alô, ele tá comigo aqui na linha. Ele diz que...